Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália, aqui na Rádio Antenoé. Hoje é quarta-feira e, como é habitual, às quartas-feiras, falamos sempre de um intérprete diferente. Mas, como este mês de novembro é dedicado à música portuguesa, vamos falar de Paulo de Carvalho. Que nome grande da música portuguesa! Paulo de Carvalho. Nasceu a 15 de maio de 1947 e, portanto, tem atualmente 63 anos. Paulo de Carvalho foi, sem dúvida, um dos artistas, um género musical mais variado. Ainda novo, com apenas 15 anos, foi um dos fundadores da banda Shakes. Os Shakes surgiram em 1962 e Paulo de Carvalho começou como baterista. Ora, estes Shakes, aos quais chamavam os Beatles de Portugal, findaram rapidamente, 6 anos depois, em 1968, dado que alguns dos elementos foram chamados para a guerra. E a banda teve então o seu final. Em 1968 ainda, Paulo de Carvalho funda os Banda 4 e um Extended Play é lançado neste mesmo ano, na segunda metade de 1968. Em 1969 integra o projeto Fluidos. Aliás, para ser mais correto, estava aqui a dar uma informação. Estava aqui a dar uma informação errada. Ele não fundou a Banda 4, fez parte da Banda 4 e sim. E também fez parte do projeto Fluido. Ele não fundou propriamente os Banda 4. Peço já desculpa, estava aqui a confundir a informação com os Shakes. Regressou à banda, regressou à vida civil, não é? E então com estas participações. Aliás, ele participou em mais grupos, mas os de maior relevância foram mesmo estes dois, os Banda 4 e os Fluidos. A sua carreira a solo começou em 1970 e até lá fez então parte de vários grupos, como disse. Ora, Paulo de Carvalho acabou por se celebrizar com o tema E Depois do Adeus, em 1974. Em 1985, com o tema Os Meninos do Ambo. Acabou depois também por se celebrizar com o dueto com Dulce Pontes, já na década de 90, com o tema Pomba Branca. Este tema foi gravado juntamente com a Orquestra de Londres e interpretado ao vivo na Venezuela com a Orquestra de Caracas. O seu último trabalho de grande sucesso foi o tema O Mundo Inteiro, que inclusive faz parte de uma nova telenovela portuguesa. Ou seja, este tema foi lançado em 2008, mas esta música está agora na moda, com esta estreia desta novela em 2010. Antes de passar a música, permita-me dizer-lhe alguns dos álbuns. Ora, foram 23 ao todo, não vou dizer todos, só vou dizer 5. Paulo de Carvalho, da Phonogram, em 1971. Cantar de Amigos, com Tose Brito, também não, da Polygram, não é Mágica Phonogram, é Polygram, em 1979. Até Me Dava Jeito, em 1980. Era mais uns trabalhos. Descubrem qualquer coisinha. Foi um álbum lançado em 1985, do qual consta então este tema, Os Meninos do Ambo. Aliás, este trabalho foi um dos discos, foi o único disco de ouro, ou o primeiro disco de ouro, aliás, de Paulo de Carvalho. Lançou pela CBS o álbum Terras da Lua Cheia, em 1987, aqui em Portugal só chegou em 1988. E lançou também Só Nós Três, com Carlos Mendes e Fernando Tordo. Por fim, posso lhe dizer que. Ah, este álbum, já agora, para manter a coisa na informação, foi lançado em 1989. E só mesmo para terminares, ele lançou um álbum também, do Amores, é como se chama este trabalho, do Amores, lançado então em 2008 pela produtora Farol. Vamos aos dois primeiros temas desta emissão. Vamos ficar para abrir com Nini dos Meus 15 Anos. Este tema foi gravado na década de 70 e regravado em 2006, no ano em que Paulo de Carvalho interpretou alguns dos seus mais variados, dos seus melhores temas, agora com novas versões. Nini dos Meus 15 Anos, então, é o tema que vamos ouvir em primeiro lugar. Logo depois vamos ficar com Flor Sem Tempo, que foi resultado da segunda participação. Da segunda participação de Paulo de Carvalho no Festival da Canção RTP. Ele ficou em segundo lugar com este tema, Flor Sem Tempo, em 1971. Daqui a pouco, mais em pormenor, falo-lhe sobre estas participações. Vamos então às músicas de Nini dos Meus 15 Anos e Flor Sem Tempo, músicas de Paulo de Carvalho. Chamava-se Nini, vestia de organdi e dançava. Dançava. Dançava só para mim, uma dança sem fim, e eu olhava. Olhava. E desde então se lembra o seu olhar, é só para recordar. Havia outro igual, e eu ia para o bar beber e suspirar, pensar que tanto amor ainda acabava mal. Batia o coração mais forte que a canção, e eu dançava, dançava. Sentia uma aflição dizer que sim, que não. E eu dançava, dançava. E desde então se lembra o seu olhar, é só para recordar os 15 anos e o meu primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender toda a ternura que tem o primeiro amor. Nini dançava só para mim. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. E desde então se lembra o seu olhar, é só para recordar amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender toda a ternura que tem o primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender que a vida passa, mas um homem se recorda, é sempre assim. Nini dançava só para mim. da mesma cor, passava alegre, sorria amor, amor nos olhos, cabelo ao vento, gestos de prata, de flor sem tempo. É dela o mundo, é a certeza de viver. Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, o que ele diz. Foi como o vento soprou num dia, passava alegre, alguém a via. É nossa vida, é a certeza de te ver. Que tão só que tens na alma, és a flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Que tão só que tens na alma, és a flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Parte destas três bandas, como disse, dos Shakes, dos Banda 4 e dos Fluido, mas a sua carreira a solo só começou em 1970, quando, a convite de Pedro Osório e Carlos Portugal, participou pela primeira vez no Festival da Canção RTP com Corre Nina. Gravou neste ano ainda o tema Casa da Praia, em coautoria com Vasco de Noronha. E por estas duas músicas recebeu o prémio Casa de Imprensa, que lhe deu a distinção pelo trabalho de vocalização nestes dois temas. Em 1971 alcança o segundo lugar no Festival da Canção RTP com o tema Flor Sem Tempo, que já ouvimos, e também em 1973 participa com o tema Semente. Participou mais vezes, mesmo na década de 70 e 80, mas a sua melhor participação, e aquela que mais o celebrizou, foi a de 1974, em pleno ano de Revolução. Gravou o tema E Depois do Adeus, que acabou por servir como sinal para avançar então o 25 de Abril. Mas participa mais tarde, com o seu quinteto em 1985, quinteto do qual fazia parte Helena Isabel, com quem acabou por se casar, inclusive a ter um filho. Filho esse que participou consigo em 2005 também em num disco, aliás, não estou em erro, participou também num disco com o seu filho. Ora, em 2009 recebeu uma condecoração, agora se me aqui falta o nome correto dessa condecoração. Sei que tem algo a ver, de facto, com a liberdade. Agora, aqui a faltar-me o nome. Exatamente, Ordem da Liberdade. Se não estou em erro. Ordem, portanto, a condecoração de Ordem. Foi condecorado com o grau de oficial de Ordem da Liberdade. Isto a 10 de junho de 2009. Por lá andou por muito tempo. Aliás, por estes anos fez muita coisa. Gravou vários discos. Foram mais de 20 ao todo gravados por Paulo de Carvalho. Em 2002, a Movie Play lançou um trabalho discográfico, uma antologia, contemplando as 40 músicas de maior sucesso de Paulo de Carvalho. Em 2006, o mesmo Paulo de Carvalho acabaria por gravar também um CD com algumas das suas melhores músicas, algumas das músicas que mais sucesso obtiveram. Aliás, nessas também se inclui Os Meninos do Ambo, que em 1985 foi um sucesso. Mais tarde, ele também interpretou, como vamos ouvir mais para a frente, ele também interpretou esta música com a Orquestra de Londres e ao vivo com a Orquestra de Caracas, interpretou um outro tema, neste caso não era Os Meninos do Ambo, mas sim Pomba Branca, também foi lançado nessa altura, e interpretou com Dulce Pontes. Pois é, ora, muito havia ainda mais para se dizer sobre Paulo Carvalho, que em 1991 se juntou à UPAV, União dos Artistas Portugueses, aliás, a União Portuguesa de Artistas de Variedades. É natural, ele que foi produtor, escritor, aliás, foi ele um dos autores de Cidade até Ser Dia, música que fez vencer a Anabela, o Festival da Canção RTP em 1993. Também foi ele o autor do tema de Lisboa, Menina e Moça, que foi celebrizado, que ficou celebrizado por Carlos do Carmo. Mas dizia eu então que ele foi produtor, foi ator, também participou no filme Perdidos por 100, participou, enfim, em muitas coisas, em muitas áreas, e acabou então por ter uma carreira recheadíssima. E tudo começou então em 1972, quando gravou o seu primeiro LP, Paulo de Carvalho. Este LP, aliás, contava com temas dos Fluido, banda da qual também participou, cantados em português e em inglês. O seu primeiro álbum de originais, todavia, só surgiria um ano depois. Vamos ficar com mais dois temas nesta carreira que tanto tem para se dizer. Ora, vamos ficar com dois temas. O primeiro dá pelo nome de Os Meninos do Ambo, gravado então, como disse, em 1985, e o segundo, e depois do Adeus. Música, então, que, como aqui também já falei, acabou por ser uma música que foi o início da Revolução, no fundo, e acabou por ficar associada à Revolução, não estando diretamente, ou não tendo sido essa a sua intenção, e aliás, esta música, se aqui em Portugal ficou em primeiro, na Eurovisão, então, ficou em último, a par da Suíça e da Alemanha, se não estou em erro, em 1974. Mas então estes dois temas que vamos escutar a partir de agora. Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria, constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas, e no céu descobrem estrelas de magia. Com os lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras, e vão juntando no céu como pedrinhas, estrelas, letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Com os sorrisos mais lindos do planalto, fazem continhas engraçadas de somar, somam beijos com flores e com suor, e subtraem manhã cedo por luar. Dividem a chuva miudinha pelo milho, multiplicam o vento pelo mar, soltam ao céu as estrelas já escritas, constelações que brilham sempre sem parar. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, sempre novas, palavras deste tempo sempre novo, porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. Assim contentes à voltinha da fogueira, juntam palavras deste tempo sempre novo, porque

que eu estou por aqui. Se a encontrar, direi: Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante. Criança, andei descalço, porque a terra me aquecia, e eram longos os meus olhos, quando a noite adormecia. Vinham barcos dos países, eu sorria de os sonhar, traziam roupas felizes, as crianças dos países, nesses barcos a chegar. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta por mar. Pomba branca, já perdi. Mais tarde, ao perder-me por ruas de outras cidades, cantei meu amor ao vento, porque sentia saudades, saudades do meu lugar, do primeiro amor da vida, desse instante a aproximar os campos do meu lugar, a chegar e a partir. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Lágrimas que me beberam da alma, um amor que já não existe. Despense as palavras a troco de nada, que encantam as folhas do meu livro triste. Correm mil palavras pela madrugada, correm mil palavras para a liberdade. Um despense encantadas, a troco de nada. Ai, ai, saudade. Encantadas, ai, eu troco de nada.